074, autorizado, decolagem 050, 49. Livre decolagem, Conor 074. Da palavra 42, controle 208, falou. Obrigado, boa noite. 08074, passa nem dentro, tá? 1074, suba e mantenha 360, saída da El. A 360, nada a El, 74. Informação, o azul 91141, voando na proa de Leda, proa 200, devido à formação bem próxima aqui é da El, na sua direita aqui, ok? Estou autorizado, desvio à direita. Segue 91141, ascensão 340, obrigado. Solo Gol 9249. Prossiga. Segundo a empresa, tá tudo ok em relação ao nosso plano de voo. O pessoal ficou de ligar lá no CGMA para confirmar aí para vocês. É, por gentileza, só para minimizar o atraso, se eu poderia confirmar a saída prevista para Guarulhos? Afirmativo, Guarulhos provavelmente será da El Leda Bridge, ok? Pela OPS 1 no meio. Se for OPS 1 no meio, será da El Leda Bridge. Pelo nosso plano aqui é OPS 1 no 0. OPS 1 no 0, após. Brilha após o piso no meio, confere? Confere. Afirmativa, a saída da El Leda, após Leda voa direto bridge, a piso, direto bridge intercepta já piso no meio, você não chega a interceptar a piso 10 não. É da El Leda, direto a piso no meio, intercepta, da El Leda direto bridge, onde já intercepta a piso no meio. Muito grave, muito grave. Então, da El Leda e após voa bridge, muito grave. Salvador, boa noite, o Chinai 6224, ciente da Bravo, para autorização Aracaju no 210. Chinai 6224, boa noite, Bravo confere, tem aprovado 190, copia? Copia 190, 6224. Pesado, Salvador, Aracaju, livre de voo 190, saída é Puca, Jamo, Jamo DCT, Aracaju. Decola da pista 190, primeira curva esquerda. Responde 5451 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Salvador, nível 190, vir rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Jamo, Aracaju. 5451, transponder 120.8 para o controle Chiner 6224. Correto, em ponto, Chiner 6224. Demorar pronto, grato, 6224. Novo Salvador, Oceanair 6224, portão 01, para pushback e acionamento. Livre, chama táxi 6224. Livre, puxa acionamento, 6224. São 60, chama centro 13395, alterne 1251. Salvador, o 074. 4, chamar o centro 13395, alterna 1251. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô, Salvador, é o Gol 9249. Aqui, o Gol 9249. Por gentileza, já teria a nossa autorização? Negativo, não chegou nada ainda. Ok, vamos cobrar a empresa novamente, muito obrigado. Na escuta. 9249 na escuta. O plano de voo foi apresentado aonde, o senhor sabe? Não sabemos. A gente cobrou da empresa que eles disseram que iam falar com o CGNA. Eu entrei em contato novamente com o centro e não tem nada ainda do plano do senhor. Ok, obrigado. Já cobramos aqui de novo da empresa, obrigado. Nada. Sala China 6224 para o táxi 95 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Recife. 95, 2 horas, Recife. Via Índia 1895, com espera. Índia 1895, grato, boa noite. Alô. boa noite, autorizado chegada a AMAN, desça para 4 mil pés, ajuste 1.011. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6224.0, pronto. É 224, ingresso de decolagem autorizado, 050, 49. Autorizado a ingressar e decolar, Oceaner 6224. Sigo, Mike X-Ray Bravo. Foi por causa do rebote dessa posição, posição 5 do Python 1, com posição 7 do Python 1 também. Mativo, dentro de chance será autorizado, ok? Mike X-Ray Bravo. Ok, estamos com o seu aguardo. Chante voador, não, 3600. 00, voe toque inicialmente. Toque descendo 4000. 08, boa noite, até a próxima. Prédio Salvador, boa noite, o Chiné 6224, passando 1.500. 6224, boa noite, suba ao nível 190, sai da PUCA. 190, Puka, Oceaner 6224. 9, pronto para cópia? Salvo Salvador, gol 9249. Formação Bravo, acabou de chegar o plano, pronto, cópia? Prontíssimo. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via UPZULU 16. Nível de voo aprovado 340. Saída DAEL, Leda. Após Leda, direto bridge, onde intercepta aerovia e autorizado conforme a rota em seguida. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5100 inicialmente. E o controle Salvador, 120 decimal 8. Zona 2, zona 5, parando 63, boa noite, chegada Bonf, desse mantenha 050. 050, não sei, toda Bonf, pode botar na frente, meia para frente. Maneira ativa, mantenha o perto da chegada. Matera, é boa frente. Tchvec. Pronto. Autoridade Chamtax, 9249. Camarão. 9249 fazer o pushback coordenação aqui pro pessoal, ok? Vai chamar para o táxi. Sim, vai chamar para o táxi, gol 9249. Ao solo novamente? Na frente, por favor. Vocês modifiquem para o transponder para 5465. 5465, grave. Descer para 2000, tá com a referência, 3600. Autorizado, 2011 ajuste, reporte localizador, livre LS. Reportará, obrigado, 3600. Controle Salvador, muito boa noite, Xené 6212, prefere passar no 75 com a informação Bravo. Xené 6212, Salvador Itap, confirma. Permitiu, Itap. Permitiu, Pro de Itap, desça até o 4000 pés, ajuste 611. Itap 4000 com 1011, o Xené 6212. Uno 643, desça para 3000, ajuste 1011. 3000 com 1011, o 643. sinalizador visual com o campo 3600. Zero completo final ILS, chame a torre, 118.95. 18.95 com uma torre, boa noite, obrigado. O 643 pode voar, Duna? O 643 pode voar, Duna, está presente? Negativo, desça via para 2000, ajuste 611 para o meu localizador. Tá, via 2000, reporta localizador 643. Salvador, boa noite, 3600, 3 milhas do inferno. 3600, boa avistada, reporte checado. Reportará. Canem 6224. Fechando o centro Recife em 12545, alterna 12685. É, confirme a frequência. Frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 6224. Vai mais travado, 3600. 3600, pouso autorizado, 0559. Livre, pouso 90, 3600. Taxi, Apache, Índia, até o ponto de estrada, pista 10. Quando lá, pronto, torre, 118, decimal 95, ajustando 10, 111, gol 9249. Tem contato autorizado via Apache. Compre de espera da Mono Zero, chama a torre 118 a 95, ajustado 1.000, de gol 9249. Canem 6212, continue descida para 2000, após etapa Duna, informe localizador. 2000, etapa Duna, reporta no localizador, 6212. Salvador, boa noite, 3252, informação para a África. 052, chegada a Mari, desça para 4 mil pés, a mil, ajuste 1011. 4 mil e 11, quanto a altura, né? Negativo, mantenha a etapa. Agora é o número 3. 3600, 10, direita 219. Direita 219. Solo da 3600 de Brotos. 3600, reporte antes da Juliette, consegue na reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, o TAN 3600. Então, 643 no localizador. Gol 643, estabilizado no localizador. 643, complete final ILS 21895. 1895, gol 643. Torre Salvador, boa noite, gol 643, estabilizado no X-Ray, baixo. Continue, agora está livre, 643. 643. Juliette, TAN 3600. TAN 3600, portão número 4 autorizado, via Juliette, fica atento apenas ao tráfego da companhia, ok? Rebocando para o portão número 7. Ok, autorizado até o táxi até o portão 4, ciente da aeronave. E 43, ajuste no 0 no 1, 060 graus, 79, pouso autorizado na 10. Veio o pouso, gol 643, agora baixa de checado. 9249, decolado aos 13, controle 208 no voo. Confirmando a frequência 208. Correto, 1208. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 9249. 249, suba nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, gol 9249. Confirma, né, pessoal, gol 643? 060 graus, 89. Thank you. localizador com Campo Aviso, Xené 6212. VLS, Torre 1-895-6212. 295, na bola, 6212. Boa. Torre Salvador, boa noite, Xené 6212. Estabilizado no localizador com Campo Aviso. Aguardando pista livre, 6212, 1011 no ajuste. 1011, aguarda, 6212. 6143 aos 15, direita 219. 219. Certo. Confirmando para o voo 9249, restrito 320. Sim. 320 restrito. Controle Salvador Azul 4107. Controle Salvador Azul 3252, pode manter 250 nada da próxima senhora? Firma aqui. Obrigado, 3252. Ao 643. Fogo autorizado, pista 10, 6212. Fogo Salvador, do 4907. Salvador Azul 4107. Controle Salvador Azul 4107. Azul 4107, senhora identificação. Chegada Mari, desça e mantenha 050. Chegada Mari, descendo para 040. 050, descido. 050, tá na frente de mais. Zona 52, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, informa o localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportará estabilizado para 3152. Max Bravo, boa noite. Positivo da pista, Xené 6212. Aos 20, solo, 1219. Boa noite. 219, boa. Solo, Salvador, muito boa noite. Xené 6212. Na última. Taxway, Taxway. Xené 6212, prossegue Alfa Juliette, portão 08, do PAT 3. Alfa Juliette, PAT 3, posição 08. Alfa Juliette, o PAT 3, posição 08, Xené 6212. 3395, alterna 1251. Gente, chama agora 1-3395, alterna 1251, gol 9249, boa noite. Boa. Azul 4107, desça para 2000, ajuste 1011, informe localizador. 2011, informe localizador, passo por 107. Estabilizando no ILS, está 3252, capa vista. 3252, complete final ILS, 21895. 3295, patrulha, até 3252, agora. Volo 714, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1011. 3000, 714. Torre Salvador, muito boa noite. 23152, está passando externo, trem baixo, checado, capa vista. Piso 152, pouso autorizado no 0060 grau 089. Repouso 1-0-3-1-5-2. 152, 228, direita 219. Tá 3152, consegue na Juliette, corrigindo, consegue na Alfa Ponte antes da Juliette. Alfa Ponte antes da Juliette, tá 3152. Quatro um zero sete, complete final ILS, torre 118-95. 18-95, 4107, boa noite. Boa. Gol no 7-4, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, com o localizador. 2000, chama estabilizado na 704. Fazer reporte baixar, travada. Chama lá. Minha chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1011. Mari 3000, 1011, gol no Cícero. Baixado e travado, 4107. 4107, pouso autorizado, 060 graus, 89. E pouso 90, 4107. estabilizado, Gol 1714. 4 complete, final ILS, torre 11895. 1895, 714. Direita 219, direita 219-4107. Torre, boa noite, Gol 1714, passando externo, estabilizou, baixa travou. 1714, ciente, ajuste no 011, vento 060 graus, 089, aguardante é livre. Guarda, Gol 1714. Salvador Azul 4107. 4107 autorizado, Alfa Juliette 43, posição é 02. Atenta ao sinalizador, quanto lá? Alfa Juliette 43, atenta ao balizador 4107. Qual que é a posição? Passada pra gente aqui pela Inferno 02, ok? Ok. No 437, direita 219. Solo, Gol 1714, de novo, boa. Gol 1714, boa, prossegue a táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, importa essa Juliette, 1714. Alfa 3152 voltando, só para confirmar a saída prevista para o Marcelo, tá? Confirme. Saída prevista para o Marcelo do 3152? Fuca, tradição Caju. Certo. Atingindo 3.000, voo no 606. Isso é para 2.000, autorizado LS X-Ray, forma localizador. 2.000, reporta localizador, voo no 606.